Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na sua Rádio Antena Web. Hoje é 22 de agosto de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia em mais 3 horas de emissão, das 16 até às 19 horas. Ora, e hoje, neste dia 22, já a fazer contas para o final do mês, trago-lhe mais música e trago-lhe 4 melodias bem bonitas para abrirmos as portas do nosso programa de hoje. Começamos com Sunday, Bloody Sunday, a música bem conhecida dos U2. Depois trago-lhe outra melodia fantástica que eu tenho a certeza que o ouvinte muito bem conhece, Angel, de Robbie Williams. Ainda lhe trago November Rain, a música dos Guns N' Roses. E claro está, para continuarmos com Rain, a música Purple Rain, a música que nos é trazida por Prince, esse grande nome da música. Estas são as 4 primeiras melodias que eu hoje optei por lhe trazer, nesta tarde em que, felizmente, estou cá. Não era suposto estar aqui, de facto não era, mas felizmente as minhas condições de saúde já estão estabilizadas e quero deixar um grande abraço a toda a equipa da Antena Web e a todos os ouvintes. São vocês que me movem para não parar, são vocês que me movem para, mesmo com problemas de saúde, mesmo com a minha saúde em baixa, muito baixa aliás, conseguir estar aqui presente para lhe trazer 3 horas, 180 minutos de programa. E não é sacrifício nenhum, pelo contrário, é com todo o gosto, com toda a dedicação que aqui estou, perante vós, para vos trazer 180 minutos de música. E sem mais delongas, porque a vida não para, começamos com esta fantástica melodia.

Thank you. Antena Web, rádio à sua medida. Yeah. música prossegue nesta tarde de domingo. Vamos continuar com mais 4 músicas para lhe fazer companhia nesta tarde musical de domingo. Vamos chegar primeiro com Down Under, a música que nos trazem os Men at Work, aquela do cavalinho na selva a comer. Está uma coisa tão gira. É que não tem nada a ver, mas é engraçado. O ouvinte está a reparar no princípio da música que ele diz algo do estilo do cavalinho na chuva ou cavalinho na selva. Agora já não recordo bem da frase, mas... É sem dúvida, é assim, não tem nada, nada a ver, mas parece, não é? Depois, Richard Anderson com Reality, ainda a música dos Supertramp, Change Your Heart, e para acabar, outra grande melodia, mais agitada porém, mas não deixa de ser uma grande melodia. Estou-me a referir à música de Ricky Martin e Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. É uma música que fez sucesso em 2003, aliás, 2001, e foi sem dúvida uma música que pôs muita gente a dançar. Agora, esta tarde do domingo, ela vai servir mais para não deixar que as suas energias caiam na melancolia. Vamos então ficar com estas 4 músicas. Começamos com o cavalinho na selva a comer, os Men at Work com Down Under. Até já! Fight had come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men below. Can't you hear the thunder? I'm bred from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we just blow and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yeah. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, it seems as if it's meant to be. About you. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing, I try to live in dreams, although it's only fantasy. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. Astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.

Prosseguimos agora com mais 4 músicas nesta emissão do Domingo à Tarde. Trago-lhe em primeiro 2 temas brasileiros e depois 2 temas portugueses. Vamos ouvir Marta Vieira com 1000 Anos de Amor e Roberta Miranda com Noite de Desespero. Depois, António Variações traz-nos Anjinho da Guarda e Carlos Paião, duas vozes que já desapareceram do panorama musical português, traz-nos Um Souvenir de Portugal. Estas são então as próximas 4 músicas que vai ter a oportunidade de escutar e de desfrutar ouvindo a Antena Web e ouvindo o Domingo à Tarde. Vamos então ficar com estas 4 melodias e eu volto depois para lhe apresentar mais 4 e para irmos para o nosso primeiro intervalo. Quero mais uma vez deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão sintonizados aqui na Rádio Antena Web e que estão neste momento a ouvir o Domingo à Tarde. Vamos então ficar com estas 4 músicas. Começamos com Marta Vieira e 1000 Anos de Amor. Assim como um raio de sol depois da tempestade, você chegou e tomou conta do meu coração. Fez acreditar de novo na felicidade, tirou da minha vida o peso da solidão. Assim como a água da chuva dá frutos no chão, você fez despertar em mim emoções esquecidas. Reaprendi a viver quando encontrei você, tesouro maior, razão da minha vida. Eu quero 1000 anos de amor a teu lado. Eu quero alcançar as estrelas no alto do céu. Quero tudo que tenho direito. Eu quero 1000 anos de amor, quero tudo nessa paixão do tamanho do mundo. Você peito. Ah, ah, como é bom, como é bom o amor acontecer. Ah, ah, como é bom, como é bom. Só nós dois na vida que pedi a Deus. Eu quero 1000 anos de amor a teu lado. Eu quero alcançar as estrelas no alto do céu. Quero tudo que tenho direito. Eu quero 1000 anos de amor, quero tudo nessa paixão do tamanho do mundo. Você dentro do meu peito. Ah, ah, como é bom, como é bom. Só nós dois na vida que pedi a Deus. Eu quero 1000 anos de amor a teu lado. Eu quero alcançar as estrelas no alto do céu. Quero tudo que tenho direito. Paixão do tamanho do mundo, você dentro do meu peito. Eu quero 1000 anos de amor a teu lado. Eu quero alcançar as estrelas no alto do céu. Quero tudo que tenho direito. Eu quero 1000 anos de amor. Quero tudo nessa paixão do tamanho do mundo. Thank you.

souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é fabrico nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um souvenir, um super souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, temos muito, é só pedir. Souvenirs é o que há mais. Temos rendas, madeirais, tapetes de arraiais, muito galo, rococó, de Barcelos e não só, pandemónio e pão de ló. E temos trouxas novos, e temos trouxas novos. São souvenirs de Portugal. Já tenho um souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é de fabrico nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um souvenir, um super souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, compre logo, não envie. Temos vinhos e melões, avarias, caminhões e morenaças, morenões. Tanta praia, que praia, monumentos ou quiçá. Aqui só há, Deus dará. Vamos então para intervalo, mas antes eu tenho 4 músicas para lhe oferecer. 4 músicas que espero que sejam então do seu inteiro agrado. Vamos começar em português com Adelaide Ferreira e o Barco Negro, para ouvirmos depois C'est la vie, na voz dos Ace of Base, uma música de 1999. Tenho para lhe oferecer ainda a música dos R.E.M. e dos Bee Gees, Cucuper Castle. É assim que se chama a música, que nos vai levar de encontro ao nosso primeiro bloco publicitário. Depois eu vou voltar com mais música e atenção, porque a música que eu lhe trago depois é para lá de romântica. Portanto, se gosta de música romântica, fique por aí, não saia do seu lugar, porque eu volto daqui a alguns minutinhos. Até já, fique bem. Uma rocha, uma cruz. C'est la vie, c'est la vie on the road tonight. Fique ligado na sua Antena Web. When I thought I could

tão bonitas melodias só tocam aqui na sua rádio Antena Web. Acabamos de escutar Feminan com Laco e SV, a música que, na minha opinião, esteve melhor da Croácia. Foi a música da Croácia que, pronto, eu sinceramente adorei esta melodia, decidi partilhar este gosto musical consigo. Vamos agora ficar com mais 4 músicas que eu tenho a certeza que também vão ser do seu agrado, porque são músicas muito conhecidas e que fizeram muito sucesso nas alturas em que foram lançadas. Time Is On My Side, a música que recordamos dos Rolling Stones, ainda Candle In The Wind, a música de Elton John, que foi originalmente feita para homenagear Marilyn Monroe e depois para homenagear também a Princesa Diana. Vamos ainda ficar com mais 2 melodias nesta nossa segunda parte. Elvis Presley traz-nos Surrender e depois vamos até a França ouvir Emile Simon com Désert. Estas são então as próximas 4 músicas que eu convido a escutar. Só basta que fique connosco nos próximos minutos. Ever did. pain was the price you paid. Even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. More than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. My heart's on fire, burning with a strange desire, and I know it's time I kiss you, but your heart's on the fire too. So my darling, please surrender. Won't you please surrender to me? música prossegue no nosso Rádio à Tarde. E agora vou-lhe trazer mais 4 músicas, 4 melodias. Eu tenho a certeza que se gostou daquelas que foram tocar até aqui, vai adorar estas. Ora, acabamos em francês e vamos retomar em francês. Continua a reinar um clássico chamado Allez plus haut. Depois, outro clássico, mas este em inglês, os Pet Shop Boys com Go West. Ainda a música de Joy Esposito, Lady, Lady. E para acabar, a música Cama de Espinhos. É uma recordação também da voz de José Alberto Reis. Esta é mais recente, mas já tem uns aninhos também. Vamos ficar com estas 4 músicas, alternando entre o português, o inglês, o português, inglês ou francês, e daqui a pouco vamos ter também italiano, espanhol, russo e húngaro. Fique para ouvir, até já! Ce désir ou de faux semblants, j'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes, j'ai voulu tracer mon chemin. Pour aller plus haut, aller plus haut, où l'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut, c'est rapprocher de je n'ai pas su te dire je t'aime, ou seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute, elle le posait dans d'autres mains. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Perguntaste, eu não consegui calar mais os danos que o adeus deixou. É duro demais o que eu vou dizer, achar que perguntas vais mesmo saber como é que hoje vivo, como é que hoje estou.

fuerte brisa eres tú. No, no ritmo. atenderá. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Ты не свернешь уже.

daqueles ouvintes que acha que a rádio já não lhe traz nada de novo? Que a música é sempre a mesma e blá blá blá, só a voz é que muda? Pois bem, a Antena Web traz até si um programa que o vai fazer pensar duas vezes. Estereofonia Livre, um programa de André Ricardo, todas as segundas-feiras, aqui na Antena Web, às 19h. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 00h e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Olá novamente, caro ouvinte. Bem-vindo à terceira parte e última do nosso domingo à tarde. Vou-lhe trazer mais umas quantas músicas para acabarmos a nossa tarde em beleza. O que é que acha? Vamos ficar primeiro com uma musiquinha também da Hungria. Esta é dos Motorock e é uma música que tem as suas semelhanças, na minha opinião, com Forever Young. Não sei porquê, mas transmite-me energias muito parecidas. Forever Young, dos Alphaville, que é curiosamente o tema que vamos ouvir a seguir. Vamos depois chegar ainda com um mix, mas uma música muito, muito bonita. É um mix, mas é quase como a versão original. Só dizer que tem algumas alterações, mas muito poucas. Estou a falar da música Voyage Voyage, dos Desireless. Esta música é mesmo um mix do próprio grupo, portanto está a obedecer a todas as... todo o instrumental original, não está aqui com nem mixes exagerados, nem alterações instrumentais. Está realmente fantástica. E depois vamos acabar com outra musiquinha muito gira também. É do Rod Stewart e dispensa apresentações quanto ao título, porque sem dúvida Daddy James é uma música muito, muito conhecida. Vamos então ficar com estas 4 melodias e eu estou de volta depois para mais música. Fique bem e até já. Ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égen. Mindazokért, akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szótól, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égen. Égig ér a napénk, és mi úgy szeretnénk, ha sohasem volna el. Hassa két szemét, ki mindig erre vár. Kik ma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek otthon rég nem vár már. És mindenkiért, aki nem lehet itt, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Mindazokért, kiket nem láttunk már rég, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, és mindazokért, akik nincsenek itt, minden kér egy-egy gyertya égen. Unida-te. guaias, guaias.